sonhos, as léguas de seus marinhos. O vento corre demais. Boeira acorda, meu panta, vestido de verde espera. Boeira acorda, meu panta, vestido de verde espera. Acorda, meu panta, vestido de verde espera. Vestido de verde espera. Poeira acorda, meu pão.